faça parte da família Guarujá Veículos. Inscreva-se já no consórcio de motos e concorra na próxima reunião. Toda linha Honda com planos de 25 a 50 meses. Família Guarujá Veículos. Empresa do grupo Guarujá Veículos. Fones 3511-25 e 87311. ZYK 590. 1550 kHz. Rádio Guarujá AM. Uma empresa do grupo Rampazzo. Esporte é saúde, é participação. E com a gente tem mais emoção. Por isso fique ligado na nossa equipe, que vai falar de esporte. Esporte. E o futebol. Os belos espetáculos oferecidos pela abertura dos Jogos Olímpicos ou de outra qualquer modalidade esportiva, outra coisa não quer fazer senão conscientizar a humanidade para aquilo que ela mais procura: a paz, a concórdia, a confraternização e a amizade entre os povos. Com este propósito, a equipe mais jovem apresenta Esporte Show. O Lelê do meio-dia. Guarujá Paulista.